Neste momento estamos a proceder à entrega dos certificados de português língua do acolhimento aos formandos adultos que frequentaram no ano passado as variedíssimas turmas. Eram 6 turmas dentro de 3 níveis, A1, A2 e B1. É um acontecimento que nos enche de muito orgulho. Fomos começando com uma turma, há cerca de 5 anos, 2, 3, e agora temos formandos que vêm do Conselho de Tábua, do Conselho de Arganil, que optam por se deslocar para frequentarem as nossas turmas aqui. Como os formadores são os nossos professores, nós estamos sujeitos também, acabamos por estar sujeitos ao calendário escolar, ou seja, a formação começa em setembro e acabará em junho, finais de junho. Para o ano até vamos ter também já o nível B2. Teremos A1, A2, B1 e B2. A formação é pós-laboral, depois das 5h30, uma vez por semana. Eventualmente há um nível que terá de ser 2 vezes por semana, porque a carga horária é mais elevada. Seja que nível for A1 ou A2 ou B1 ou B2, nós espalhamos ao longo do ano letivo. E é engraçado, é que nós já temos formandos a chegar ao B2 que começaram connosco no A1. E já contribuímos para vários processos de pessoas para obterem o visto para permanecer em Portugal. Portanto, isto acontece porque há um cada vez maior número de pessoas estrangeiras a residir no concelho e na região. Isso também se reflete no próprio ensino regular, não é? Claro, claro. Nós temos um universo já bastante grande de alunos de outras nacionalidades, de cerca de 220. Pode haver aqui agora, isto é sempre um número que vai sofrendo alterações semana para semana. E nós, à noite, acabamos por ter os pais de muitos deles, que também estão a aprender o português. Pronto, e tal como acontece com os alunos que frequentam a escola durante o dia, os adultos também, cada vez mais adultos, procuram a nossa região, por vários motivos, motivos políticos, motivos de trabalho, o que quer que seja. Pronto, e a escola cumpre a sua função de facilitar a integração dos adultos.